Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição número 63 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje é um dia lindo, faz um dia lindo de sol. Eu aqui da minha janela consigo enxergar uma árvore muito fofa, cheia de borboletinhas. Tinha uns passarinhos cantando ali fora agora. É um dia lindo, tudo de bom para falar mais um pouco. De perdão. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Quão santo és tu que tens o poder de trazer a paz para todas as mentes? Quão bem-aventurado és tu que podes aprender a reconhecer o meio para permitir que isso seja feito através de ti? Que outro propósito poderias ter que te trouxesse maior felicidade? Tu és, de fato, a luz do mundo com tal função. O Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. Ela é tua para ser dada a ele, pois pertence a ti. Não aceites nenhum propósito trivial ou desejo sem significado em seu lugar, ou te esquecerás da tua função e deixarás o Filho de Deus no inferno. Esse não é um pedido fútil que te está sendo feito. A ti pede-se que aceites a salvação, para que ela possa ser tua, para que a dês a outros. Reconhecendo a importância dessa função, ficaremos felizes em lembrar-nos dela muitas vezes hoje. Começaremos o dia por reconhecê-la e encerraremos o dia com esse pensamento em nossa consciência. E, ao longo do dia, repetiremos isso com a maior frequência possível. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Se fechares os olhos, provavelmente acharás mais fácil deixar que os pensamentos correlatos venham a ti no espaço de 1 ou 2 minutos que deves dedicar a considerar isso. Todavia, não esperes por tal oportunidade. Nenhuma chance para reforçar a ideia para o dia de hoje pode ser perdida, ou deve ser perdida. Lembra-te que o Filho de Deus olha para ti buscando a sua salvação. E quem é o seu filho, senão o teu ser? Citação do dia. Eu quero um coração maior hoje. Que eu não seja guiada por uma mente estreita, nem prejudicada por um coração avarento. Que eu não seja limitada por falsas crenças ou seduzida por pensamentos perniciosos. Hoje eu quero um coração maior, para que eu possa ter uma alma mais livre. Que possam todos com quem eu me encontrar, ou mesmo que pensarem em mim, saberem que são amados. Querido Deus, expanda meu coração hoje. Ilumine a minha mente e aumente o meu amor, para que eu possa ser como você. Amém. Um beijo muito grande. Até a próxima lição. Tchau, tchau.